Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd. Eu preciso dessas botas do seu... Da sua... Do quê? Da jaqueta? Da sua motocicleta. Não, nossa, que vergonha. É que eu quis falar em português. Eu lembro da frase em inglês, I need your boots. Your jacket and your motorcycle. É, your motorcycle. Eu não lembro mais de nada. Tudo bem, não tem problema não. Eu sou a Catixa Barcelos e hoje eu vim aqui defender Gogô e o Bari. Boa. Boa. Boa. Aqui é o Tucano e não podemos deixar Jack Burton fora disso. Olha. Aqui é o Marcelo e eu vou fazer igual a Catiuxa e vou abrir uma cerveja. Eu sou o Leonel Caldela e os anos 90 foram mais legais que os anos 80. Só uma verdade. Aqui é a Zagal, eu quero saber se vai valer filme indiano. Porra, e oriental. Aí é difícil. Aí vai ser difícil. A Underline mandou uma cena de Bollywood, que é a melhor cena de ação de todos os tempos. Maravilhosa a cena da invasão. Aí quebra tudo, mano. Sim, nerds, estamos aqui para repetir uma pauta. A gente falou recentemente isso no MRG, a gente vai simplesmente fazer de novo, é isso? Nós vamos discutir qual é o melhor filme de ação da história? Vai ampliar. Ampliar essa discussão, é a discussão melhor. Se você quiser ouvir o que a gente falou no MRG, tem um link aí embaixo, vá lá. Exatamente. Mas aqui inclusive, o Nerdcast surgiu de uma discussão sobre o MRG, né? Isso, no Twitter. No Twitter. Esse programa, né? Esse episódio, exatamente. É, esse episódio. Porque a controvérsia, né? E discussões, e é isso, e não é isso. Então, beleza, então vamos discutir aqui. É o famoso quando a pessoa ouve o Nerdcast e quer participar? Então vai participar. E veio. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas, ô Nerdcast! Vamos. Olha só, Zagal, temos um recado para todos os nerds que usam cartões Elo. Você pode usar Elo com Apple Pay nas lojas físicas da Livraria Cultura, Zagal. Olha que eu já usei Apple Pay. É muito maneiro, né? É o futuro. Você paga com o celular. É o futuro, muito amigo. É o futuro. Agora, olha só. Não basta só o futuro de você pagar com o celular, Apple Pay nas lojas físicas da Livraria Cultura. Quando você fizer isso, você ainda ganha 50% de desconto em suas compras. É o futuro com agrado. Porra, 50%, Zagal. É o futuro com um ótimo agrado. Um ótimo agrado. É isso. Caraca. Exatamente. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem um cartão Elo. Certo. Você tem um iPhone. Isso, tem um iPhone. Aí você vai... Aí você pega o seu cartão Elo e coloca no seu Apple Pay. Isso, exatamente. Aí você vai até uma Livraria Cultura. Exato. Aí você compra uma porrada de livros irados. Exato. Aí você usa o Apple Pay. Aham. Aí você tá no futuro e você ganha 50% de desconto. Exatamente. Excelente! Cara, se você nunca usou o Apple Pay, você tem um iPhone e cartão Elo, ou se você vai fazer o cartão Elo, você vai cadastrar ele no seu Apple Pay, você vai na maquininha, aproxima o seu iPhone na maquininha e pronto! É mágico. A satisfação de usar um meio de pagamento assim é foda. É muito maneiro. E, detalhe bem importante, é muito seguro. É muito bom, cara. Você não mexe no seu cartão de crédito não mais. Mexe, não mexe, não toca nele. E ó... Pode deixar em casa. Pode deixar em casa. Presta atenção, porque a promoção por tempo limitado. Aqueles livros que você tava querendo comprar, sabe aquela chaprocona? É. Aqueles livros de foto, 500 páginas. Exato. É isso. Board games também. 50% de desconto. Exatamente, usando o seu Elo com Apple Pay nas Livraria Cultura, rapaz! Então clica no link aí no post pra você ver regulamento, pra você ver todas as informações, pra você ver, ó, vale em todas as lojas físicas da Livraria Cultura, mas não vale no e-commerce, na Livraria Física, porque você tem que ter o prazer de usar o Apple Pay. Você tem que chegar e mostrar que você é um cara do futuro. Exato. Você chega na Livraria Cultura e fala assim, eu vim do futuro, me dá meus 50%. E aí dá... É isso? Caraca, faz isso, cara. Vai ser muito maneiro. Mas pra você provar que você é do futuro, você tem que pagar com cartões Elo via Apple Pay. Exatamente. Vai na sua, vai com Elo! Agora vamos falar de Telecine. Olha só. Telecine direto pela internet. Olha, streaming. Exatamente. Olha só. Telecine é a melhor opção para consumir filmes por streaming. Por quê? Por quê? Mais de 2 mil títulos dos maiores estúdios de Hollywood, cara. Tem conteúdo, melhor conteúdo nacional, organizado por uma equipe especializada e filmes pra você assistir onde você quiser, quando você quiser, em até 5 dispositivos ao mesmo tempo. Olha aí. Olha, computador, smartphone, tablet, smart TV, Apple TV, Chromecast, cara. Plano familiar. Maneiríssimo, exatamente. Vai isso. Ver uma coisa na sala, outro vai ver no quarto. Exatamente. Olha só, tem Mulher Maravilha, tem Deadpool 2, tem Os Incríveis. Incríveis 2, tem Vingadores de Guerra Infinita. Tem Miranha. Miranha, exatamente. Tem Infiltrado na Clã. Ó, esse filme é excelente. Espetacular. Tem Pantera Negra, todos os filmes Velozes e Furiosos. Cara, é muito, muito, muito filme, cara. Mais de 2 mil títulos. E... Se você quiser experimentar, aproveitar que hoje, dia de publicação do Nerdcast, é sexta-feira, sextou. Você entra em telecine.com.br, faz seu cadastro e ganha 7 dias grátis para experimentar o Telecine Assinatura Online, cara. Já faz aquela maratonada de final de semana. Fim de semana tu vai maratonar com esses 7 dias grátis. Tu não sai mesmo, que a gente sabe. Tu não sai. Você vai tá uma friaca. Tu vai sair pra onde? Exatamente. Tu vai sair pra onde nessa melhor friaca? Melhor programa de fim de semana debaixo do cobertor, no sofá, cobertorzinho, bota na sua Smart TV, no seu Xbox One, Apple TV, Chromecast, onde você quiser, telecine.com.br, o streaming de Telecine, cara, vai assistir esses... Cara, sério, se você não viu Infiltrado na Clã, vai ver, cara. É um filme muito, muito necessário. Se você quer diversão, Deadpool 2, cara, vá. E se você quiser amizade, tem Miranha, um amigo da vizinhança. Miranha, exatamente, de volta ao lar. É isso, cara. Vá conhecer agora telecine.com.br e faz seu cadastro e ganhe 7 dias grátis, rapaz! E hoje também tem Nerdcast Extra, Zaga. Hoje tem Nerdcast Speak English! Hoje temos um episódio muito legal pra quem vai viajar, Zaga. Verdade. Porque quando a gente viaja, a gente se embola no inglês, a gente começa a traduzir as paradas em português na nossa cabeça pro inglês, e aí fala um monte de coisa sem sentido. Então a gente vai conversar sobre algumas dessas expressões, incluindo, Zaga, o slogan de turismo que o Brasil anunciou recentemente para o Brasil fomentar o turismo estrangeiro no Brasil, que é o Brazil Visit and Love Us. Rolou muitas críticas na internet de pessoas especializadas, professores de inglês e até falantes de inglês nativos. A galera falou assim, olha, esse Visit and Love Us, ele soa meio estranho para alguém que fala inglês nativamente. E até listaram um monte de razões pelo que soa estranho. Então nós vamos analisar isso com a Rossana aqui, cara. Não só isso, mas outras expressões que a gente tenta traduzir que fazem muito sentido em português na nossa cabeça, mas quando a gente traduz ou sou estranho, ou realmente a pessoa não entende o que você quer dizer. E isso ajuda muito em viagem, cara. A gente vai colocar aqui, já que a gente tá falando de viagem e turismo, a gente vai colocar aqui outros termos muito interessantes pra gente aprender a falar o que faz mais sentido em inglês, em vez de a gente ficar só traduzindo e inventando coisa que não existe. E só pra lembrar que você que quer aprimorar o seu inglês, que é o que fazemos aqui todo mês no Nerdcast Speak English, você pode continuar esta busca na WhatsApp, cara. Olha só. A qualquer momento do ano, você entra na WhatsApp. Não tem essa parada de esperar uma data pra formar turma, pra encher turma. Você entra em qualquer momento do ano. Então, por exemplo, tá chegando o final do ano, você fala assim, ah, não, agora é só ano que vem. Não, cara. Não espera, porque aprender inglês, aprimorar o inglês, é pra vida, cara. Não é só pra suas viagens. É importante pras viagens, mas é pra vida, cara. É pra ter mais oportunidades de emprego, é pra você entender melhor o mundo à sua volta, afinal, a internet está toda aí em inglês. Então, tenha o inglês em outro nível na WhatsApp. Entra aí, tem link no post, whatsapp.com. Faz logo a sua matrícula. Escuta o Nerdcast Speak English de hoje, que tá muito maneiro. E continua os seus estudos, o seu aprimoramento lá na WhatsApp.com. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 21 minutos e 38 explosões. Azaghal, é o seguinte, estamos em São Paulo, mó correria. Corre, corre. Então, nós vamos trazer nossas... Correria e frio, tá um frio, tá filho frio, da mãe tá aqui. Frio. A gente chegou, tava calor, debocharam da minha camisa de flanela. Mas ela tá fazendo a diferença pra mim agora. Exatamente. Então, nossos queridos usurpadores vão entrar no nosso lugar e ler os e-mails. É, aproveitem enquanto vocês podem. Segue, gente! Ah, Maurício, meu amigo Maurício Fátio. Chega no momento, Maurício, que eu não sei mais se a gente faz de boa vontade isso aqui, de tantas calúnias que a gente sofre. Ah, mas é claro que eu não faço de boa vontade, eu só faço porque eu sou pago. Ai, meu Deus, Maurício, se queria o Maurício, eu vou ler como Malgo Maurício hoje aqui. Nossa senhora, o pessoal com certeza vai pular essa leitura, então. Estamos aqui no nosso querido cacete de agulha, as pessoas que doam sangue salvam vidas, então sempre é importante aí quem pode doar sangue. Temos pedido especial essa semana, dois pedidos especiais. Exato. De doação para Luca De Lorenzo Rovai e também para Tomás Zimmermann Bognar, que está no Hospital Erasto Gartner de Curitiba. Então você tem lá o link no post para você poder clicar e aí você estiver na praça deles para poder fazer doação especialmente para eles. Por favor, faça, porque essas vidas estão ali precisando dessa doação de sangue. Isso aí. Além deles, temos aqui os cacetes de agulha, que são aqueles que já doaram e mandaram aquela foto com aquela cara de aqui para o Nerdcast. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aí a galera fazendo a doação. Também o Rafael Garuti, Lucas Simões, Maria Luísa Xavier, Gabriel Inácio, Douglas Cabral, Lucas Beltrame, Sérgio Filho, Davi Ramos, Aran Henrique e José Lopes Júnior. Muito obrigado pelas suas pequeninas hemácias. Valeu, galera. E temos aqui o pessoal do Scalpo Solidário, que hoje é o Scalpo Solitário, porque só teve um. Boa, mano. Só a Gislaine Kozenowski, que doou suas madeixas aí pra quem tá precisando passar por algum tratamento que faz perder os cabelos e vai ganhar uma peruquinha feita de cabelinhos naturais. Então, muito obrigado, Gi, pela sua doação no Scalpo Solitário dessa semana. Arte dos fãs, como sempre, muitas excelentes. Temos aqui essa semana algumas que nós vamos citar. Ozob, por Vinícius Félix. Olha aí, mal, a arte. Ficou sensacional. Excelente. Temos também aqui Azaghal do Mundo do Warhammer 40K. Como é que é? O que é Warhammer 40K, mal? Eu não sei. Se não me engano, é um jogo de tabuleiro. É Warhammer 40K? 40K? Como é que se lê isso? Eu não sei. É, eu acho que o pessoal fala 40... É 40 mil, né? Mas o pessoal fala 40K. Eu acho, não me julguem. Vamos perguntar para Didi Bragalho, ele que é o homem dos... Com certeza. Dos jogos de Tabulex. Temos também o Crânio do Cthulhu pro Gabriel S.E. Olha, uma âncora, cara. Legal demais no lápis. Ficou maneiro. Sim, sensacional. E temos também aqui um desenho fenomenal de Mighty Thor, a Tora, né? A boa e velha... A Tora. Por Roberto Souza também. Capa de revista essa, tá bacana. Exatamente. Capa de graphic novel. Muito legal todas as ilustrações das artes dos fãs que você, que acompanha no aplicativo do Jovem Nerd, viu. Se você não viu, você entre lá no post e clique para você poder ver e também curtir. Temos muitas outras também. Muito obrigado pelas suas artes dos fãs. Primeiro e-mail é do Lucas Valente, 28 anos, médico anestesista e emergencista de Brasília, Distrito Federal. Não é emergencista, mano, é emergencista, mano. O que que eu falei? Emergência. Você jogou o R antes. E como é que é? E como eu falei? Igual larva. Larva, é lavra. Larva. É igual tauba. 12 também, né? Não, 12 é coisa de carioca. Carioca não aceita que a gente chame o nosso lanche de lanche, mas... Ah, é? Né? Mas... Jovem Nerd ficou reclamando no Stories lá que pediu um lanche e o cara mostrou, ó, tem uns lanches aqui no cardápio. O carioca não aceita que a gente chama lanche de lanche, mas ele chama enroladinho de presunto e queijo de joelho. Que não parece um joelho, que eu não sei porquê. Que não tem a menor, né, menor nexo e bota um U na palavra 12 e manda um 12. Então eu não vou nem falar nada, porque... Ah, enfim, mas aí o emergencista, muito bom. O emergencista aqui, Lucas, mandou o seguinte. Saudações, mestres nerds, leitores dos e-mails. Gostaria de contribuir um pouco com as informações médicas a respeito do acidente nuclear, falando, é claro, do último programa que foi sobre Chernobyl. Exato. Um pequeno disclaimer, vou simplificar os processos fisiopatológicos para a leitura não ficar maçante. E simplificar e fisiopatológico patológico na mesma frase já não ajudou muito. Mas tudo bem, vamos lá. A radiação ionizante causa lesões em moléculas biológicas. Mas a molécula mais sensível que temos é o DNA, porque dentro da célula ele é único e sem backup. Se a lesão no DNA for muito grave, a célula fica simplesmente disfuncional e morre. Se a lesão não for tão grave assim e afetar as partes do DNA responsáveis pela morte celular programada, a célula não morre mais e se reproduz indefinidamente, gerando o famoso câncer, né? Certo. As células que mais vão ser acometidas pela radiação são as células que mais se multiplicam no corpo. Medula óssea, testículos. Testículos se multiplicam no corpo? Eu tenho dois só até hoje, cara. 45 anos e nunca nasceu um terceiro, mas tudo bem. Tipo Peter Griffin, né? Só nasce um no queixo. pele, intestinos e células de fetos. Mas como se morre disso? Como se morre de testículo? Para não ficar jogando números de unidades nucleares que não usamos todos os dias, vou considerar a exposição na área de risco onde os trabalhadores com as pás trabalharam. Exposição de 5,6 rotgens por segundo. Rontgens deve ser medida de radiação, talvez, né? Provavelmente, né? Tá. E transformaram em tempo de exposição caso esteja sem proteção. Tá, então considerando que o cara vai entrar de peito aberto aonde teve a maior radiação possível. Isso, não vai pôr nem a chapinha de... Nem aquela roupa amarela que não deve servir pra muita coisa. O Breaking Bad vai entrar. Exato, exatamente. 14 segundos de exposição. Lesão na medula óssea. 14 segundos. Segundos, exato. Como as células sanguíneas deixam de ser produzidas, a pessoa pode morrer por hemorragia, por estar com poucas plaquetas, ou por infecção por estar sem imunidade. Se sobreviver, a medula óssea pode demorar até 2 anos para se recuperar. Ah, então o cara pode, ele vai ter a lesão, mas ele ainda consegue se recuperar, ainda há chance. Tá, 14 segundos, você talvez morra, muito provavelmente morra, mas pode ser que viva, tá? É. Fudido, desmontado, derretendo, mas pode ser que viva. Pode ser que viva, é a melhor definição. 2 minutos, 20 segundos de exposição. Lesão nos intestinos. Não se espera que a pessoa sobreviva. Eu gostei porque se passar 2 minutos, beleza. 20 segundos. 20! Aí fudeu. Tá. Não se espera que a pessoa sobreviva. Leva a desidratação e distúrbios iônicos. Os intestinos podem se romper e vazar fezes para a cavidade abdominal, causando infecção gravíssima numa pessoa que já está sem imunidade pela lesão da medula. Morte em 2 semanas. É porque vai, né? Vai fazendo um stack, né? Você coloca um em cima do outro. Não é porque você ficou 2 minutos e 20 segundos que você vai ter só a lesão no intestino. Exato. Você já tá tendo a lesão da medula. Então o cara se caga por dentro. É, exato. Nossa senhora. Que beleza. 6 minutos e 40 segundos de exposição. Lesão cardiovascular e do sistema nervoso central. Falha da bomba cardíaca. Os pulmões começam a encharcar de líquidos e os órgãos começam a deteriorar por falta de perfusão sanguínea adequada, gerando a disfunção múltipla de órgãos. Aparecem convulsões e o cérebro começa a inchar dentro do crânio, gerando hipertensão intracraniana. Morte em 3 dias. Caraca, velho. Deus. Aí você vai estar com uma puta se cagando por dentro e com dor de cabeça. Nossa, né? Senhora. Não bastasse eu estar morrendo, eu estou com um enxaqueca. Em 3 dias, caralho. Com relação aos pacientes em sofrimento intenso, o ideal seria induzir o coma, tanto para amenizar o sofrimento quanto dar suporte pulmonar. Mas não encontrei nada a respeito do suporte de pacientes críticos na União Soviética. E como era feito isso na época? Não era feito. Nossa. Provavelmente. Com certeza. Trazendo para o SUS do Brasil atual, já não temos ventiladores mecânicos ou leitos de UTI suficientes, mesmo sem um desastre nuclear. Imagino que na época, com a restrição tecnológica e com a demanda gigante, era quase impossível fazer o atendimento adequado, infelizmente. Mas sim, o ideal seria induzir o coma. E por último, sobre o bebê absorver a radiação da mãe, não é provável que o feto tenha absorvido a radiação da mãe. O que mais provavelmente ocorreu foi que a dose de radiação tomada pela mãe foi baixa o suficiente para que ela não morresse. Mas alta o suficiente para causar lesões orgânicas importantes no feto, tornando inviável. É, tem mais lógica, né? Com certeza. Espero ter contribuído com o cast. Grande abraço a vocês e continuem um bom trabalho. Valeu, Lucas. Nossa. E Birmingencista de Brasília. Num caso desse, você vai rezar, aí fica útil aquele famoso meme, né? Em vez de você falar Deus me ilumine, você manda um Deus me elimine, né? Deus me elimine, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quanto mais rápido sair desse planeta. Jesus. Nossa senhora. Bia Souza, 29 anos, jornalista, São Paulo. Olha aí, o que é beatbox isso? São Paulo. Exatamente, é. Sigla de São Paulo, você não sabia? Sobre uma curiosidade não abordada na série e colocada em dúvida no programa. Olha aí. Baratas não são resistentes à radiação e não sobreviveriam ao impacto da explosão, Maurício. Sim. As baratas costumam viver abaixo do solo, por isso não sofreriam os efeitos imediatos, mas ao subirem à superfície, sofreriam os efeitos da exposição. Ninguém sabe de onde surgiu o mito, provavelmente após as bombas no Japão. Olha lá, no final da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Os cientistas não sabem se algum ser vivo sobreviveria à exposição. Seriam necessários testes de longo prazo. Abraços, nerds. Ô, Mal, eu acho que eu sei quem que a gente poderia mandar pra teste de longo prazo. mandar uma seleção bem específica de cobaias para fazer um teste a longo prazo. Vamos lançar aqui, então, a campanha Indique um Hater para ser... Você tem um hater? Você tem uma conta no Twitter? Tem muitos haters? Você tem a sua baratinha na internet? Sua baratinha? Em vez de dar aquele bloco delícia, mande o nome desse hater para um teste, para saber o que sobreviveria após uma hecatombe nuclear, Mal. Exatamente. Os baratas da internet. É, as baratas... Eu acho que as baratas morreriam, mas essa raça lazarenta acho que fica, hein? Fica e vai sobreviver para comentar no seu post, com certeza. Por falar nisso, como está o seu verificado, Maurício? Pra quê? Ah, uma agressãozinha gratuita no final dos e-mails, né? Pra quê? Ah, pois é. Maurício Fátio, eu vou fazer o Maurício Fátio para você. Olha aí. É, tá merda. Acabou com a minha semana. Olha só, Azaghal, nós temos liquidação de livros na Nerd Store, rapaz! Olha aí! Sério, olha só, presta atenção, vou direto ao ponto. Livro H.P. Lovecraft, Grandes Contos, volume 2, cara, coleção de contos do Mestre do Terror, incluindo o clássico chamado de Cthulhu, o conto Dagon, a história do Necronomicon, entre outros, pra você se inteirar de tudo que inspirou o Leonel Caldela a fazer esse Nerdcast RPG espetacular que você tanto ama. São mais de 1000 páginas dessa edição. Tem uma capa fluorescente que brilha no escuro, que é incrível. O preço dele era R$119,90 e tá por apenas R$79,90, Azaghal. Cara, tem que aproveitar. Compre agora. Bota no carrinho. Corre, cara, porque pode acabar. Agora você vai ficar puto. O Zob... Não. Protocolo Molotov. Não vou aceitar. A história de origem de Ozob, cara. Personagem mais espetacular dos Nerdcast RPG. Escrito por Leonel Caldela, cara. Era R$49,90. Preço de capa. Capa dura. Capa dura. Preço de capa dura. Dura. Vai sair por R$39,90. É isso mesmo. Tudo bem. R$10. Tudo bem. Tudo bem? É uma boa promoção. Eu tava com medo já. Você ficou botando muito terror, achei que ia ser um preço absurdo. R$39,90 é uma boa promoção, é uma acho promoção. Justo. Acho justo? 20% de desconto quase, né? Tudo bem. É isso? Tudo bem. É, pai. Acho uma promoção honesta. Você acha honesta? Olha só, tem mais O Universo numa Casca de Nós. Clássico livro de Stephen Hawking. Então, eu nunca entendi o título desse livro. Ele significa que o universo está na casca de uma noz? Não, mas... Ou sei. Que o universo está na nossa casca? Não, noz com Z. Ah, ok. Sabe por quê? Porque essa é uma tradução que ela não... Ela é não... Nutshell. Exatamente. O livro originalmente se chama The Universe in a Nutshell. Só que, aproveitando que hoje tem Nerdcast Speak English, in a Nutshell é uma forma de você dizer assim, ah, resumidamente. É tipo... É isso, né? In a nutshell, assim, o universo... Em resumo, exatamente. Então é isso. Só que aí a tradução ficou ao pé da letra, então o universo na casca de nós, pra gente, não significa a mesma coisa que... Sim, claro. Exato. Então, mas é um livro interessantíssimo de Stephen Hawking, falando sobre grandes descobertas do mundo da física. É como se o nome em português fosse Desenrolando o Universo. É, uma parada assim. E aí o cara traduzisse pra Desenrolando em inglês. O universo... Unrolling the Universe. O universo... Unrolling the Universe. Exato. Não faria sentido, exatamente. Mas é isso, cara. Tem muita ilustração, tem fotos, que é mais detalhado. É um livro pra quem é leigo. Stephen Hawking escreveu um livro pra falar sobre o universo, não pra físicos, mas pra nós todos. É um, cara, um livro de abertura de mente pra o universo da ciência, cara. Muito, muito espetacular. De R$29,90 por R$19,90. Olha, cara, aí, né? Além disso, tem um monte de outros livros em promoções. Tem livros de Neil Gaiman, tem livros de Isaac Asimov, de Eduardo Spohr. Olha! Incrível. Ó, e olha só, tem uma nova modalidade de frete pra livros. A Correios Impresso. Por apenas R$15 pra todo o Brasil, mas só pra pedidos que apenas contenham livros com limitação de peso de até 2 quilos. Então, pô, mas 2 quilos é livro pra cacete. Depende. Você comprar... A Batalha do Apocalipse ou 800 gramas. Então. Pra comprar duas Batalhas do Apocalipse e, de repente, o universo numa casca de mais aí. Exatamente. Então, quer aumentar sua coleção de best-sellers? Corre lá na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Vamos lá, gente. Já que no Nerdcast do MRG eu defendi muito bem Exterminador do Futuro 2. Eu não lembro que eu defendi lá. Quem eu defendi? Die Hard, né? Die Hard. Duro de matar. É que esse negócio de eu vou falar um negócio que eu já tô acima desse negócio de tabelinha. Eu acho... A gente finge que acredita, vai. Não, vocês estavam há dias discutindo essa parada no Telegram, no grupo do Telegram. Não, foi só ontem, cara. Eu resolvi marcar essa gravação pra parar a discussão. Não, perdeu a noção do tempo e espaço. É, ficou muito tempo naquilo, cara. Pra mim, passou anos. É, cara, foi só ontem. Quando eu fui olhar, eu tava atrás de uma prateleira cheia de livros, cara. Eu não tava entendendo mais nada. Porque no MRG, a gente ficou muito entre Duro de Matar e Exterminador do Futuro 2. Falamos de Matrix também, mas ficou muito entre esses dois. E aí, cada um deu seus motivos. Aí, os caras vieram discutir no Telegram por que não. Traz a discussão do Telegram. A gente podia, antes, falar o que caracteriza filme de ação. É, também acho. Pra não se confundir com outro. Pelo menos pra gente delimitar o que a gente vai considerar, porque tem filme que é ação e ficção científica, uhum. Tem que é ação, a gente vai considerar tudo, vai delimitar um pouco mais. Se o filme for só cenas de ação maneiras e não tem uma história, ele não cabe aqui. Acho que o filme de ação, ele precisa ter uma história, ele precisa ter um arco, entendeu? Senão qualquer filme de Bollywood, ou chinês ou japonês, entra, sabe? E o filme porque... de Kung Fu, essas coisas. É, porque tem cenas incríveis de ação. Mas às vezes as histórias são fracas. Mas tem que diferenciar de filme de aventura. É, tipo Indiana Jones, não é um filme de ação. Não, é de aventura. Não, é de aventura. Aventura tem um arco do herói, uma jornada do herói. É mais de exploração, certo. Viagens. É, e o filme de ação é mais focado no combate mesmo. Maniqueísmo mesmo. Protagonista bonzinho contra um antagonista mal. Será que a gente pode classificar que, em geral, esse filme de ação que a gente tá procurando identificar aqui é um filme sempre contemporâneo, que se passa no mundo atual, e nunca um filme de época ou de futuro, essas coisas? Em geral, acho que sim, cara. Eu acho que o filme de ação, por excelência, ele tem que se passar na época atual. Cotidiano, né? Tem que ter pólvora aí, vocês estão me dizendo? Filme de ação tem que ter pólvora. Com certeza. Não tem filme de ação medieval nenhum? Não. Coração Valente não é o filme de ação? Não, maluco. É um filme medieval. Não, é um filme de guerra, né? É que daí tem os filmes de guerra também. Não, né? Daí guerra é Segunda Guerra pra cima. Tipo, por exemplo, Rambo. Rambo é um filme de guerra ou é um filme de ação? Feitiço de Acre não é um filme de ação. É fantasia. Não, aventura. Aventura. Ó, então a gente tá falando de filmes contemporâneos, é isso. Mundo real e aí acontece uma ação no mundo real. É, não existe isso, cara. Isso não existe. Não? Peraí, mas Coração Valente é mundo real, cara. Não, mas contemporâneo, moderno. Na época que ele é lançado. Ele é o mundo da época que ele é lançado, seria isso. Certo. Se Coração Valente for filme de ação, a gente encerra por aqui e já ganhou. Ah, meu Deus, agora pronto. Não, se for por isso, Senhor dos Anéis também não pode concorrer, cara. Senhor dos Anéis é outra coisa. Não, então, Senhor dos Anéis é aventura. Não. Se você viaja, é aventura. Fantasia. Se viaja, é aventura. Eu diria mais, Coração Valente é um drama. É, um drama, mas o filme de ação tem que ter drama, não tem? Não, não necessariamente. Mas pode. É, mas a ação não é o foco. foca do Coração Valente. Que isso? Claro que não. Não, não é, não é. Ela é uma coisa que acontece. Foco é a história do William Wallace, a luta pela independência. O que é mais importante no Coração Valente? A hora que os exércitos se chocam ou o discurso dele de liberdade? O discurso, com certeza. Então a gente já vê que a ação fica em segundo plano. Faz sentido. Ele é mais complexo que isso. Então, tá, mas aí a gente entra no na discussão do Matrix também. Qual que é o foco? É a ficção científica, né? É a história do Neo dentro da Matrix e os humanos tentando se libertar, ou a ação do filme, né? Ação. A ação total. Eu não quero saber dos humanos, que se foda. Mas na prateleira da locadora lá, o Matrix, ele tá na prateleira de ação ou na de ficção científica? É, boa pergunta. Cara, tem outra. Eu acho que os superpoderes têm que ser muito limitados em filmes de ação pra caracterizar como ação. Por isso, eu acho o Matrix discutível. Não, mas o poder do Matrix é um poder ok pra ação, vai. Um poder que beira... É superpoder. Não é. É tipo Capitão América. O Matrix é Capitão América. Tá, mas Soldado Invernal é um filme de ação? Porque eu acho do caralho. Eu acho que um bom filme de ação. É um filme de ação. Eu acho um bom filme de ação, Soldado Invernal. Mas é filme de super-herói. Mas ninguém voa. Se não voa, não, não é super-herói. Super-herói tem que voar. Usa o uniforme. Usa o uniforme. Matrix tem uniforme, cara. É o sobretudo. Não, olha só. Eu acho que pra ser filme de herói, alguém tem que conseguir ficar a mais de 10 metros do chão com o próprio impulso. Como assim? Ah, o Matrix... Matrix voa. Ele voa no final. No final. Não, ele não, no final ele não usa. Ele não, não usa. Ele não usa o voo pra nada, ele só usa pra show off. Mas ele dá super pulo. É. Não dá super pulo mais de 10 metros. Dá sim, o Morpheus. Não dá. Morpheus dá naquele. Tem que ter voo e o voo tem que ser útil? É muita coisa. É, o voo tem que ser útil. Não pode voar só porque quer? Não, olha só. É verdade, o olha. Matrix na locadora, ele não vai pra prateleira de ficção científica, cara. O público geral não entende. Não mesmo. Ele vai pra ação. Ele é um filme de ação. A gente não pode tirar isso dele, cara. Eu acho que é um filme de ação. É um filme de ação incrível, cara. Mas ele voa. Então tudo bem, ó. O cara tem que voar ou pular alto, mas isso tem que acontecer na ação do filme. Com o uniforme. Na ação do filme. Se acontecer na ação do filme, ele vira um filme de herói. Se ele voar só, ah, eu vou voar aqui. Aí é filme de ação, entendeu? Vamos estabelecer critérios que são obrigatórios pra filme de ação. É, o que eu acho é que assim, quando você tem, por exemplo, o Matrix, que o cara dentro da Matrix, ele pode tudo, você traz recursos pra ação que um filme como o Duro de Matar não vai ter nunca, entendeu? Que isso, jovem? O cara, no Duro de Matar, o cara se amarra numa mangueira de incêndio e pula pra fora do prédio, igual o Matrix. A única diferença é que quando o Morpheus bate no prédio, o prédio faz brulom e no Duro de Matar o vidro quebra. É a única diferença. Ele para a bola com a mão no Matrix, ele para as balas com a mão. Eu arrisco dizer, Marcelo, que Duro de Matar distorce mais a realidade do que Matrix. Cara, muito armado, olha, e perigoso, o cara também... É uma verdade, isso é uma verdade. Para a bala com a mão e ação, cara. Cara, o cara anda em cima do caco de vidro e continua andando depois. A gente dá um negocinho no pé, acaba a vida. Acaba a vida mesmo. A gente dá topada com o mindinho, acaba a vida. Isso é porque vocês não jogam bola na Praia de Santos, na areia dura. O Marcelo. Marcelo, tem pedaços de coco. Marcelo. Sorvete, agora sim, Marcelo. Agora hoje sim. É quinta-feira, 16h30. Estamos discutindo sobre filmes de ação, Marcelo. Você queria trazer Kill Bill pra essa história, pra essa discussão. Isso. Kill Bill volume 1 ou como uma obra toda? O Tucano, ele já anulou o Kill Bill ser um filme completo somando os dois. O Tarantino considera... Olha só, eu só quero acrescentar uma coisa aqui. Meu parça, Tarantino. Meu Deus. Falou, ele não falou, mas ele considera... Porque ele falou assim, eu quero me aposentar com 10 filmes nessa história maluca dele agora. Isso. Isso. E ele já, teoricamente, se você considerar Kill Bill 1 um filme e Kill Bill 2, ele já tem 10 filmes. Uhum. Então ele considera que... Ele, não tô falando da gente. Eu tô falando que o Tarantino considera Kill Bill uma obra única. Você tá levando em consideração um cara que já falou que ia se aposentar 18 vezes. Eu só tô botando uma informação relevante aqui, cara. Não me odeie por isso. Ok. Não, mas quem decide é o Tucano. Ele sabe mais do que o Tarantino. Tá, vamos lá. Kill Bill. Cara, eu nunca parei pra pensar em Kill Bill como um filme de ação, sabia? Pra mim é um filme do Tarantino, porra, simplesmente. É um filme de ação foda. É, eu acho que é um gênero à parte, né? É, tipo uma coisa muito única. Mas ele é um filme de ação, porque dos filmes do Tarantino, o Kill Bill é o que tem mais cenas de luta e ação. Disparado. Sim. E o volume 1, bem mais do que o 2. O volume 1 tem, cara, as cenas delas lutando na cozinha. Na luta de facas. Puta, sim, é muito é foda, cara. Cara, tem uma luta doméstica, é luta doméstica aquele negócio lá. Em casa, tem criança na sala, entendeu? Tem criança na sala. Ah, muito bom. Eu a mulher que... tem um revólver na caixa de cereal, cara. É incrível. É muito bom isso, cara. Eu acho que vocês só não consideram Kill Bill porque vocês têm preconceito com coisas asiáticas, que é um problema. Não. Eu tô aqui pra defender o Jack Burton. Não vale Bollywood, já disseram que não vale música de japonês. E eu acho isso um desaforo. Eu considero Kill Bill. E eu só resolvi falar, porque assim, se a gente incluir Bollywood e os filmes japoneses e chineses, fodeu. É. Na verdade, a gente tá dizendo que o Ocidente não tem chance em ser o melhor filme de ação. Isso é verdade, ok. Não, tudo bem então, tudo bem. Se você colocar Bollywood... Você sabe qual é outro filme que eu acho foda de ação, mas é uma pegada completamente diferente? O Tigre e o Dragão. Sim. Mas é que o Tigre e o Dragão é filme de artes marciais, é cara, não é de ação. Mas assim, mas eu acho ele incrível, as cenas de luta dele são inacreditáveis. E tem um arco de história maneiríssimo esse filme. Esse é um filme de ação foda, mas ele é outra pegada, outra vibe. É muito bom, esse filme é muito bom. Esses filmes de ação, eles extrapolam o que a gente tá pensando, porque quando a gente, nós ocidentais, pensamos em filme de ação, a gente pensa naquele filme que o cara termina cagado, sujo, cheio de pólvora, sabe qual é? É, tipo duro de bacana. Caco de vidro, sangue pra caralho. Tiroteio, perseguição de carro. Isso, e no por exemplo, no Tigre e o Dragão, ele é um filme esteticamente perfeito, ele é bonito pra caralho. É, o pessoal só sai sujo de pétala e tal, né? Exato! Fora isso. E a fotografia do filme é um negócio à parte, as cores do filme é outro nível, entendeu? É outro estilo, não outro nível, mas outro estilo de filme de ação. De fato, é outro estilo e tem voo e é durante a luta. Super-herói. Virou super-herói. Bem lembrado. É, não vale, pô. Eu acho que mesmo quando o cara acaba todo sujo, cagado, não dá pra contar filme asiático, porque daí tu tem que considerar que Hard Boiled é o melhor filme de ação de todos os tempos. Do John Woo. E o cara acaba completamente cagado, meu. Não dá pra competir. Nenhum ocidental consegue com John Woo em Hong Kong. Então estamos em Hollywood, né? Os melhores filmes de ação de Hollywood. É, faz sentido. Melhores filmes de ação ocidentais. Eu quis trazer o Kill Bill pra discussão, primeiro, porque como realmente, é igual o Tucano falou, Tarantino parece que é uma prateleira Tarantino, né? E tá falando de prateleira locadora, a galera costuma colocar Tarantino numa prateleira dele e não mistura os gêneros, né? Então, assim, você não vê Django Livre como um faroeste, né? Um filme de velho oeste e tal. Uhum. Você vê como um filme do Tarantino. Isso é uma parada muito doida do Tarantino, cara, porque ele realmente consegue ir misturando gêneros e ele vai, né? O Kill Bill, ele flerta com o western um pouco. Uhum. Aí o Django, ele já vai, mas ele não é totalmente western. E esse último filme novo dele agora, Era Uma Vez em Hollywood, tem o western pra caralho. É muito louco, cara. Tem uma pegada muito de western. Com certeza. O que é foda do Kill Bill é que ele, primeiro que ele traz uma protagonista feminina antes de se pensar que isso era necessário, saca? Ele simplesmente fez. Ah, então peraí, vamos citar aqui James Cameron com Alien, que tem a Ripley e é filme de ação, só que é ficção científica também. E a Sarah Connor também, né? A Sarah Connor! Sim, exatamente. Sim, mas o ponto que eu quero levantar é, ela é uma mulher, certo? Ela é mãe, igual a Sarah Connor, só que a noiva não tem o Schwarzenegger do lado, sacou? Uh-huh. Ela tá sozinha e a Sarah Connor, ela foge da ação. A noiva, ela vai pra cima da ação. Ela busca o problema, entendeu? Ela quer a vingança. Então. Os outros estão fugindo. Primeiro ela fugiu. Primeiro ela saiu dessa vida e quis casar e ter uma... E settle down. E aí depois... Que a parada do Kill Bill aqui é um filme de vingança. Né? É vingança, isso exatamente. Conta muito pro filme de ação. Exatamente. Nossa, demais, cara. Meu Deus do céu. A vingança é um elemento muito bom pra filme de ação mesmo. Mas preste atenção no que o Marcelo falou. Ela não tem o Schwarzenegger pra ajudar, mas ela está lutando contra seres humanos. Enquanto a Sarah Connor está lutando contra um robô de metal líquido vindo do futuro e quer matar o filho dela. Ela luta contra 88 seres humanos ao mesmo tempo. A Sarah 88, Tucano. Atenção. E a Sarah Connor tem uma transformação, porque no primeiro filme, no Terminator 1, ela é a mocinha em defesa fugitiva. É. E no segundo, ela tá fazendo mais barra do que qualquer um que já fez na vida. E mas, virou assim, uma guerrilheira foda. Ela é demais. A Sarah Connor mudou mulheres no cinema, pra mim, pessoalmente, certo? Mas ela realmente, como o Marcelo falou, não é a protagonista do filme. Podemos concordar com isso aqui? É, sim, não é. Sim, não é. E no caso da Ripley, ela foi escrita como um personagem sem gênero. Ela podia ser homem ou mulher, dependia do cast. Não foi escrito com a mulher na cabeça. A noiva foi escrita pra ser uma mulher, sim. E ela é protagonista. Isso aí é uma diferença muito grande. Mulher, mãe, noiva e que luta com outras mulheres. É tipo, caraca, é muito louco. Cada luta é mais incrível. É verdade. E cada mulher que aparece é mais foda. E eu levanto um outro ponto, assim. A gente tá elegendo o melhor filme, certo? Então, é o melhor filme de ação ou o filme que tem a melhor ação, né? Porque, por exemplo, o filme envolve trilha sonora, envolve roteiro, envolve atuações, envolve ação também. E eu acho que o Kill Bill, nessas quatro quesitos que eu falei, ele excede a maioria dos, pelo menos nos quatro, somando os quatro, ele excede todos os outros. Terminator 2, qual que é a trilha? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Pô, e o Kill Bill Mine, cara, desculpa. Ah, pô. Não, simplesmente a maior banda de rock do planeta. Calma. Na época, o Fantástico falava assim. Chamava assim. Cara, a trilha do Tarantino, você, no final do filme, ele bota gaita boliviana e você se emociona, cara. Meu, assim, ó, Kill Bill tem cena de infiltração com Katana e Johnny Cash. Isso torna um filme uma das coisas mais extraordinárias do universo. Não dá pra negar, tá ligado? Foda. Fala da Gogô, Catiuxa, que eu tô nervoso. Então, a Gogô. O Marcelo, coitado, nossa, que se emocionou. Então, é porque, assim, a Gogô, ela me marcou pessoalmente. Porque pela primeira vez, eu vi uma pessoa lutando com corrente com bola. Ninguém tem isso, cara. que tipo de mente doentia coloca isso num filme? Só o Tarantino. Ou aí, a pessoa que criou o mangá Battle Royale, de onde a Gogô e o Bari saiu, né? Exatamente. Hã? Eu não sabia disso. Ela é adaptada. Ah, ela é adaptada do... Ah, entendi. Cara, visualmente, ela é um espetáculo. Espetáculo. Naquela hora que ela se vira assim e ela move a corrente no pescoço dela, você fica, meu Deus do céu, essa mulher tem que ser o novo protagonista. E eu sempre fui apaixonada por orientais, no geral. Eu achava muito incrível. E eu tinha uma imagem mal impressa, muito mal impressa, meu Deus do céu, da Gogô na última capa do meu caderno quando eu era criança. Fantástico. Nunca me inspirou a fazer exercícios físicos, mas ela estava lá. Você tinha quantos anos quando você viu o Kill Bill? Eu não lembro, mas eu tava no colégio. Eu devia estar, sei lá, na oitava série. Sétima ou oitava série, por aí. É, Kill Bill é 2003. Nossa, é, porque, desculpa, eu tô só ajustando aqui a minha perspectiva de velho. Eu já era um homem, sabe, pronto, já era um adulto barbado quando eu vi que o Bill e a Katia já tava na escola. Tinha caderno também, então é a mesma coisa. É justamente, mas pra você foi uma materialização de um personagem, de algo que já tinha no seu inconsciente como um personagem fodástico oriental. É, eu não conhecia ela como personagem antes, mas eu assistia muito anime, né? Uhum. Tive uma infância bem descolada, como todo mundo sabe. Eu assistia anime demais. E assim, ver que aliás, Bill, tem pra foto, mim foi, tem foto adolescente da Katiuxa no, no link do post. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu via muito anime, está intimamente ligado a você ter nascido e crescido nos anos 90. Infância dos anos 90. É, sim, sim. É, mas faz sentido, né? Se você nasceu nessa época, você viu muito anime. Faz parte, você respirou e você viu muito anime. É, porque tinha Manchete, aí tinha Cavaleiros, viu Hakusho e tal. Né, incrível como essa geração foi impactada, cara. A minha geração não foi porque eu cresci antes, na década de 80, mas como a geração anos 90, 2000 foi totalmente... Ninguém escapa, cara. Todo mundo viu muito anime. Então, pois é, mas aí Kill Bill foi ainda pior, ou melhor, depende de como você vê, né, pra mim, porque na época que saiu Kill Bill, coincidentemente, porque assim, a gente não tinha internet pra ficar, ah, meu Deus do céu, vai sair o novo filme do Tarantino, vai ter isso e isso, uh-huh. Ou pelo menos, sei lá, tinha, mas eu não usava ela pra isso. E aí, eu tava jogando D&D em uma crônica que era no Oriente, e tinha, tipo, todas as armas e tinha corrente com bola, e eu fiquei louca com isso aí. Aí, quando apareceu a Gogô, ela me marcou. Triste, cara. Eu nunca vou superar isso. Ah, e bem lembrado, no meio do filme tem anime, cara. Tem. Animação no meio do filme e é uma ação irada também da história da Oren, né? Putz, ele encaixou ali no meio do filme desse jeito, você fala, caraca. É incrível. E a ação não para. E aí, quando ela vai enfrentar a Oren, que é uma luta samurai, né? As duas na neve, totalmente japonês, o cara... É muito lindo, cara. Uma muito música lindo. Tipo, batida mexicana lá. Não é mexicana. Cara, agora, ô Marcelo, Marcelo. Não, que minha tia é mexicana, cara. É disco. Não, eu Please sei. Please don't let me be misunderstood. É, don't let me be misunderstood, mas não é a original, não é a música original, é uma outra versão. É, ela tem uma pegada espanhola, isso. Essa versão dele tem castanhola e o caramba e tal. Então, cara, eu vou falar um negócio. Eu e a minha esposa entramos no nosso casamento com essa versão de Please Don't Let Me Be Misunderstood, que é Santa Esmeralda, cara. E vocês ainda estão juntos, isso, né? Mesmo. Santa Esmeralda. Sim, cara. Não, assim, Kill Bill é o filme preferido da minha esposa. Tipo, uma das coisas que a gente se conectou foi falando de Kill Bill. Então ganhamos, né? Ganhamos? Acabou? Na época que eu via que passava a Oprah na TV a cabo, eu via bastante. Gosto de Oprah. Apesar dela ter difundido aí o The Secret, mas... Tinha uma mulher que ela teve câncer e ela falou que quando viu Kill Bill, foi incrível pra ela, porque ela conseguiu criar uma metáfora em que o câncer dela era o Bill. E ela era a noiva querendo, sabe, tipo, vou matar o Bill, entendeu? E aí ela falou que isso deu uma força pra ela e durante os tratamentos e tal, e ela personificou o câncer dela como o Bill e tal. E ela, pô, depois disse que, né, na época ela tava curada e tal, e tipo, graças ao Kill Bill que... E ao The Secret! Não, pois é, não, teve outra mulher que largou o tratamento de... A Oprah foi meio que processada pela família da mulher que largou o tratamento quimioterápico por causa do The Secret, que a Oprah difundiu, e ela, tipo, eu vou curar o câncer no The Secret, e ela morreu, e aí a família processou a Oprah. Então tem, né, dois lados de uma mesma moeda aí. Meu Deus. Que história horrível. É horrível, né? É, mas o Bill, tipo assim, eu acho que é um filme muito completo, porque ele tem uma capacidade de você transferir como uma metáfora pra várias coisas, né? Você pode ver simplesmente com uma Bloody Revenge, né? Que o Tarantino bota essas palavras na boca da noiva mesmo, da Beatrix Kiddo. Ou você pode até como essa moça fez. Ela personificou lá o câncer dela como o Bill e ela, tipo, usou a força da noiva pra matar esse grande mal, né? Pra vida dela. E o Bill é um cara abusivo e possessivo. Exato, é. Que não aceita que a mulher tenha uma outra vida e vai lá e mata ela. O Bill é um filho da puta, tipo, das últimas instâncias. Exatamente. Ó, ela começa, desses filmes de ação, porque os filmes de ação que a gente tá falando aqui, todos eles você começa tirando a Sarah Connor, que realmente ela começa no manicômio ali, né? É um hospício, uma prisão manicomial, sei lá, acho que é isso, né? Onde ela tá. Não é uma prisão comum, né? Mas tirando ela, assim, os outros, todo mundo começa, assim, a noiva, ela começa em coma. Ela vence o coma, aí ela vai e mata o cara que estuprava ela, o enfermeiro, aquele maldito, e ela rouba o Pussy Wagon lá, a picape dele. Ou seja, ela já fez mais... Melhor nome de carro, cara. Que roubou sua moto. O Schwarzenegger começa o filme mal também, caralho. Pelado no meio da cidade. É vacilo pra caralho. Mal? Não, peraí. Caraca, não tem nem comparação, né? Tá dizendo que o Schwarzenegger pelado é mal desde quando, cara? Como assim? Yippee-ki-yay, motherfucker! Eu tenho uma pergunta. Vale Mad Max? Claro. Então. Opa. Fury Road. O segundo Leonel, e eu também concordo, não é contemporâneo, né? É sim, o mundo tá chegando lá em breve. Não. Falta pouco. Eu li em algum lugar que o Mad Max Fury Road... Estrada da Fúria, ele se passa em 2019. Ou 2018, alguma coisa assim. Na cronologia Mad Max, exatamente. Mas seria no futuro. É igual o Exterminador do Futuro também. Ou Blade Runner. Era 97 que ia ter o Apocalipse e tal. E o Blade Runner é agora também. Blade Runner aconteceu esse ano. É verdade, 2019. É verdade. Então já é um filme contemporâneo. Não, mas é contemporâneo na época que foi feito, né? Não, espera. O que é mais importante no Mad Max? É a ambientação ou a O petróleo. Ação. A ação. 200% a ação. Então acho que podemos considerar. Todo mundo concorda que é um filme de ação? Sim. Não, é de ação. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu defendi Estrela do Futuro 2 e ainda defendo, eu não estava lembrando de Mad Max Fury Road, que, cara, eu acho que só não é um filme perfeito. Perfeito. Perfeito. Porque não tinha o Mel Gibson. Exatamente. não, cara. Se tivesse o Mel Gibson, sem sacanagem, esse filme seria perfeito. É verdade. Seria um filme perfeito. Imagina imagina o Mel Gibson no lugar do Tom Hardy, cara. Meu Deus, ia ser então. Muito ruim. Não, não ia, Catiuxa, não ia. Por que ia ser ruim? Assim? Ele é ótimo ator de ação, o Mel Gibson, cara. Não, ele não tá pronto pra isso hoje em dia, vamos reconhecer. Tá prontíssimo. Peraí, o cara tá sentado há um tempão, traduzindo línguas, estudando hebraico. Não dá mais, não, cara. Ele tá bem, ele tá bem. Ele fez os filmes de ação aí, que low budget, que excelente. Ele fez um filme agora com o Champagne, que ele é um professor de Oxford. Mas é, então, ele é um velhinho nesse filme. Ele é um professor. Não é, mas, cara. Ele entrega. Isso. Ele fez um filme de ação que ele é preso no México. Excelente, cara. Eu continuo falando do Mel Gibson. Desculpa, gente. Ou a pessoa ensina ou ela luta. Não tem como fazer os dois. Não. Eu aposto no Mel Gibson com o Mad Max. Sabe o que eu aposto no Mel Gibson no Mad Max? Porque ele não envelheceu. Ele estragou. E isso encaixa perfeitamente nesse filme, cara. Por fora e por dentro, né, cara? Exato. Esse filme quase aconteceu várias vezes, né? A primeira vez que ele aconteceu foi em 2001. E aí, quando teve o ataque do 11 de setembro, várias produções de Hollywood entraram no hiato, cancelaram grana, porque tava muita confusão e tal. E isso, os ataques no World Trade Center, eles tiveram esse efeito de onda em muitos mercados, inclusive Hollywood. Então, na época que o Mad Max ia entrar em produção, ia ser com o Mel Gibson, eles cancelaram a parada e não rolou. Aí, teve todo o escândalo do Mel Gibson, nesse meio tempo, né? Alguns anos depois. E aí, o Mel Gibson entrou em desgraça, a carreira dele foi pro caralho, e aí, tipo assim, não vai acontecer de novo, porque o Mel Gibson... Cagou. Aí, já sem o Mel Gibson, o filme ia acontecer, iam filmar na Austrália e tal, e aí teve inundações na Austrália e tal, e aí o deserto ficou verde. Meu Deus, que filme amaldiçoado, que isso? E aí, ó, pô, não vai poder fazer o filme, não vai poder filmar. E aí, anos depois, aí eles foram pra Namíbia, né? E aí lá eles acharam a coisa. Só que aí, o que acontece? O George Miller falou que nesse meio tempo, nesse vai e vem da produção, eles criaram uma coisa que não tinha nos roteiros anteriores, que era esse aspecto religioso do V8, dos War Boys, sabe? Daquela coisa, sim, do Valhalla, Witness Me, esse tipo de coisa. Todo esse aspecto que deu profundidade à decadência social do universo pós-apocalipse do Mad Max, nasceu pós mil merdas que deu, inclusive, não ter o Mel Gibson. Então, talvez, esse filme com o Mel Gibson não fosse ser tão profundo quanto... Não, você não tá entendendo. Eu não quero essa história toda. Eu quero esse filme, só que tira o Tom Hardy e bota o Mel Gibson digitalmente, se for o caso. Digitalmente? Faz um deep fake. Caraca, faz um deep fake no Tom Hardy. Hoje é possível isso, a versão deep fake com o Mel Gibson. Exato. Caraca. Não precisa nem falar. Pode ficar o mesmo Tom Hardy. Ah, dá pra fazer isso. Nossa. Inclusive, com o Tom Hardy sem o Mel Gibson, o nome certo desse filme não é Mad Max, é Furiosa. É, não. Sim, o filme é dela. Ele é só um coadjuvante. Então, mas acho maneiro isso. Mas tem que ser, cara. Tem que ser coadjuvante. E se tivesse o Mel Gibson, ela não seria a protagonista. O filme perderia isso. Então, é isso. Tá, beleza. Só não muda nada. Aí você tá jogando o Mel Gibson errado só porque ele é um racista e... e antissemita. Aí é julgar ele errado. Que injusto eu. Não, esse filme é totalmente da Furiosa e eu acho incrível que seja. E se fosse a cara do Mel Gibson ali, realmente... Inclusive vai ter um outro filme do universo Mad Max com ela de novo. Tá bom do jeito que tá. Mas com ele? Com o Tom Hardy? Ah, cara, vai ter um cara lá fazendo Mad Max, não sei quem vai ser. Inclusive é melhor do que Kill Bill. E agora? Gigante acordou agora. É melhor, hein? E eu vou te dizer o seguinte, eu só não acho ele melhor que o Xandão do Futuro 2 por causa disso, porque é com o Tom Hardy e foi muito fraquinho essa participação dele com o Max. Mas a Furiosa sendo a protagonista, o resto, toda a estética, tudo, cara, é um filme maravilhoso, um filme de ação do início ao fim, desenfreada, que conseguiu pegar uma fórmula antiga, uma coisa dos anos 80, e conseguiu renovar absolutamente. Você fala, nossa, eu tava refazendo a mesma coisa, sabe? A gente sempre fala, cadê os filmes originais? Ele conseguiu ser um filme, uma continuação completamente original. Que a parada do Mad Max, do Fury Road, ação desenfreada. É, cara. É non-stop, não para não nunca. Não para. E é filme de ação de carros, né? Não é filme de ação e carros. Exatamente. De carros, né? Não. Nada acontece se não tiver os veículos automotores. Não, e o legal desse filme, assim, é lógico que ele é um filme frenético de ação, mas a mitologia que conseguiu criar em volta dele, sim, né? Então, pô, tem aquele cara na guitarra em cima, os Kami Crazies. Aquele cara mudou tudo, o cara da guitarra. Sim. O cara da guitarra fez um impacto muito grande, exato. Quem teve essa ideia, meus parabéns, cara, sinceramente. Bardos e RPG nunca mais foram os mesmos depois do cara da guitarra, meu. Exatamente, todo mundo entendeu os bardos agora e eram seres injustiçados por anos. E ele não tava atrás, na frente de um fundo verde, né? Não tava, é. Então, teve muita coisa prática nesse. Não, a maioria das coisas é prática, cara. Teve explosão prática. E é uma história maneiríssima. O roteiro trata de um assunto de abuso e a missão é nobre, de libertação de abuso. E é legal porque o roteiro, ele converge pra essa trama que você tá falando. Ele não é assim, né? No começo, você só é o Mad Max tentando fugir, né? Exato. Simplesmente tentando fugir. E aí ele encontra com essa outra fuga, né? Da Furiosa. E aí a trama se desenrola e aí o foco muda pra ela. Isso é muito difícil você ver num filme, né? A trama mudar dessa forma e o protagonismo mudar, né? Você tava indo pra um lugar e depois é um outro, né? Exatamente. É incrível, é. Não, e esse filme é perfeito, cara. Né? Vamos reconhecer. Uma parada que a gente tem que avaliar também, eu acho, é a qualidade do vilão também, né? Sim, dos filmes. Sim, porque sim. O vilão desse filme também é sensacional, né? É, muito bom. É muito vilão bom. Asmático normalmente é muito bom, né, cara? A gente falou de Mel Gibson, eu queria levantar um outro filme de ação aqui, que é o Máquina Mortífera. Oh. Exatamente, cara, que é o melhor filme de ação dos anos 80. Olha, o Léo tá dormindo, acordou. Não, mas o Máquina Mortífera, o primeiro não é de 80, é de 90? 88. É, mas assim, o Máquina tiveram quatro filmes. O quarto filme foi tipo uma continuação feita muito tempo depois dos três primeiros, então ele tipo era foi tipo mal feito. Não, mas eu não sei se é tanto tempo não, viu? Ele é de 98, por aí, 97. Foi mal feito, misturaram demais, botaram Jet Li só pra botar. Foi esse filme que introduziu Jet Li no ocidente. Foi bom pro Jet Li, mas pra franquia Máquina Mortífera foi zoado. É, ele não foi tão bom quanto... Não é. O Máquina Mortífera, o primeiro filme é incrível, e os outros eles vão meio que estragando, essa é a minha opinião. Eles vão ficando muito galhofa, muito historinha, palhaçada. E ele, assim, ele é um filme que tem alívio cômico, e, né, desde o primeiro, mas ele fica demais, cara. Quando entra o Joe Pesci, vira uma loucura, cara. Tem uma história pessoal com esse filme. Tu lembra da gaúcha da sexta série, ô Azaghal? Lembro. Então, eu chamei ela pra ir no cinema e aí o filme que tava em cartaz era esse. E aí quando eu falei o nome Máquina Mortífera, ela falou assim, ah, vamos outro dia em outro filme, porque eu não vou ver um filme que chama Máquina Mortífera. Eu fiquei um pouco traumatizado. Isso foi tarde, né? Vamos ser sinceros aqui. Não vale a pena, Tucano. Deixa. Ela deixa não aí, te merecia. Pô, não tinha nenhum outro filme passando a não ser Máquina Mortífera? Ou você era mais o filme do que a gaúcha? Essa é a parada. Ah, não, quero. Não, devia ter outros filmes. Foi sozinho no cinema? Não, nem fui. Nunca vi Máquina Mortífera por causa disso. Não, vi, lógico. O trauma, Tucano não pode ver Máquina Mortífera porque ele lembra da rejeição. O homem rejeitado é capaz de muita coisa horrível. Isso é verdade. Deus me livre. É, já vi divide o Bill, né? Divide o Bill. Olha aí. Caraca, a volta completa, meu Deus. Marcelo tá só esperando. Marcelo tá acampando o assunto. Na verdade, a pessoa rejeitada, né? Porque a Daenerys foi a mesma coisa. Ah, não. É isso. Lágrimas. Por que o Máquina Mortífera é um grande filme? Porque eu lembro do Máquina Mortífera ser muito focado na... Sabe? É um filme de tira dos anos 80, sabe? É um filme de tira, é. Sabe? A ação não é a parada. Ele tem tiroteio. Não, tem ação o filme todo. Tem ação o filme todo. Tem um suicida na beirada do prédio, o cara sobe, algema o suicida nele e pula. Então, é mais essa maluquice do Martin Riggs e tal. Meu, o cara desloca o ombro pra tirar a algema. É, cara. Então, mas isso não é ação. Isso é só o Martin Riggs, maluco, entendeu? Mas faz parte do... Ele luta jiu-jitsu na lama, cara. Eu não sei se esse filme é um filme bom de ação não, hein? Não é, cara. Assim, tem ação, mas ele... Pensando bem... Cara, eu acho que o que tem que definir um filme de ação dos anos 80, principalmente policial, é o quanto que ele caga para a realidade. E Máquina Mortífera, meu, é assim, é filme de policial só porque eles precisam de um motivo pra atirar nas pessoas. Porque, cara, o Mel Gibson é um maluco que ele abre o filme com uma pistola na boca. É. Tipo, eu acho uma das primeiras cenas, ele tá pensando se ele se mata ou não. Esse filme hoje em dia seria gatilho puro, né? Sim. Literalmente, piada Eduardo Spohr, foi boa. E, cara, a trama do primeiro Máquina Mortífera, que uma adolescente morre, uma guria morre, e eles vão investigar, e enfim, tem uma trama com drogas e tiroteios. O pai da guria fala pra eles, olha, eu quero que vocês matem o culpado. Tipo, foda-se processo judicial, foda-se prender, eu quero que vocês matem. Não é um filme de policial, é amigo, né? É um filme de milícia, né? Meu, e eles assim... É total um filme de milícia. A gente vai matar, e foda-se. Cara, todos os personagens são veteranos do Vietnã, e os personagens principais são tudo forças especiais que participaram de operações da CIA secretas no Vietnã. Tanto os vilões quanto os heróis. É um filme inexplicável, cara. No final, o vilão, em vez de prender o cara já tá preso e eles soltam pra ele poder ter um duelo com o Mel Gibson. Meu, me disse isso não é anos 80 destilado, cara. Porra, é a coisa mais anos 80 que isso. Não, vamos arriscar esse cara não ser preso pro Mel Gibson ter um duelo, meu. Acho que é no segundo filme que o vilão, ele é diplomata e ele tá com... Isso. O passaporte dele, ó, você não pode fazer nada, eu sou um diplomata. Eu tenho imunidade diplomática. É, eu tenho imunidade diplomática. Vai uma bala no meio do passaporte, assim, ó. No 2 é legal que tem o Joey Pesci e ele acha que morreu porque ele tá muito frio, mas ele tá deitado numa pista de hockey, numa quadra de hockey. Ai, caralho. Ô, David, como você fala que cai a qualidade, o Mel Gibson, ele guincha uma casa com uma picape, cara, ele derruba a casa do cara. Então, sendo assim, o Tira da Pesada também é um bom filme de ação. Máquina Mortífera é melhor do que Duro de Matar? Não é. A gente tá perdendo tempo com esse filme, sério. Mas eu acho... Então, eu gosto mais de Máquina Mortífera do que de Duro de Matar. Acho... Vai ficar sozinho aí, Leonel. A franquia Máquina Mortífera é melhor que a Duro de Matar. Tá louco? Não é. É porque você tá dando muito peso pra esses últimos dois Duro de Matar. Duro de Matar só tem dois filmes, cara. Exato. Não, só tem um. Ah, o aeroporto é bom. É o quê? É bom. Aquele que ele atira no tanque de gasolina do avião, aí acende um zipo e explode o avião, é esse? Isso, não, fala aí, pica aí, fala... Esse deixa Matrix no chinelo na distorção da realidade, né? Olha só, mas a gente não tá discutindo franquia, a gente tá discutindo o melhor filme de ação. É. Sim. Isso é verdade. O 2 não entra nessa discussão. Será que o filme ser tão repetido e tão referenciado o tempo todo diminui um pouco o prazer que a gente sente ao ver ele? Porque, cara, eu amo Duro de Matar, mas é o filme dos anos 80 que todo mundo fala. Mas você tem que puxar da sua memória a emoção que você sentiu a primeira vez que você viu esse filme. Eu vi Duro de Matar 5 vezes seguidas no cinema. Eu não saí. Haja pipoca, né, seguidas? Cara? Seguidas, porque antigamente, Catiuxa, numa outra era que você provavelmente não existia, você podia entrar e sair a hora que quisesse. Você comprava um passe livre pro dia inteiro. Era tipo free buffet, sabe qual é? Free buffet de filme. Você não era... Você não foi nem no banheiro, nem uma hora, assim, nada? Ah, quando eu tinha um intervalo, eu saía, ia pra ir ao banheiro, comprava uma pipoca e voltava pra sala. Ah, tá, porque isso é a cara da infecção urinária. Eu quero trazer aqui pra pauta de discussão uma coisa pra representar a nova geração aí. Tá querendo fazer média aí com novos fãs. John Wick. Ah, tinha que vir, que é isso. Não. John Wick foi uma renovação dos filmes de ação, não, cara. Não. John Wick, ó, silêncio, todo mundo. Nossa! O gigante é o John Wick, o cara, mata geral porque mataram o cachorro dele. É, a vingança, Zagal, a vingança. Olha só. Não existe nenhuma história de vingança mais pura do que alguém que vai atrás de matar geral por causa de um cachorro. Não existe. Melhor motivação, concordo. Tem dois elementos muito fortes. São realmente vingar um cachorrinho, um doguinho. Era filhote. É muito... Imagina o John Wick indo atrás do Faraday. Mas, cara, assim, por mais que eu valorize todo o esforço técnico do Keanu Reeves, não, cara, não é um filme de ação. Totalmente. Cara, me fala uma cena do John Wick que você lembra e fala, nossa, que momento. Vários momentos. Eu não pedi vários. Não, mas peraí, não quer dizer cena que não é de luta ação. Cena de luta na boate, que ele mata geral e tem aquelas luzes mal bonitas. Não, no doido da boate, na casa de espelhos, puta, cara, ele é um... A cena inicial na casa dele, cara, porra, puta cena. É outro mérito. quesito é a performance no uso das armas também, que é uma coisa que nos anos 80 a galera segurava M60 na cintura. John Wick porra. Ele é muito técnico, exatamente. Então isso faz um... Mas olha só, em Duro de Matar, o John McClane é extremamente técnico. Ele atira como um policial deve atirar. A moda caralha, foda-se quem ele vai acertar. É assim que o policial tem que atirar. Tudo bem, mas no Máquina Mortífera, o Mel Gibson faz um sorriso no alvo lá do estrangeiro. É verdade. O cara faz um smile, cara. John Wick é um filme perfeito para a nova geração, de fato. E eu acho que é um filme perfeito também para as velhas gerações. Meu pai gostou, eu obriguei ele a assistir, apesar da morte do cachorro, que é um ponto que muita gente desiste, né? Muito rápido e tal. Mas é um filme para quem gosta de porradaria franca, ok? Sim. É um filme para quem gosta de armas de fogo. Uh-huh. E é um filme para quem gosta de filmes que, sei lá, perdem muito pouco tempo explicando a história. Ah, então eu vou trazer outro filme pra cá que tem que estar, então. Ah. Taken. Taken. Boa. Filmaço Taken. De ação. É mesmo. Frase marcante. Isso. I will find you and I will kill you. Com um sexagenário. Caraca, inclusão. Inclusivo. Filme inclusivo. Um herói inesperado, né? Um ator inesperado pra esse tipo de filme, né? Mas agora ele só faz filme assim, né? Então. Ele virou Taken for Life. Taken na neve. Taken na neve. Nossa, eu tava no avião. Eu tava vendo Taken na neve. Esse Taken na neve mais recente aí não dá, não. É muito chatinho. Aí, todo mundo tem que pagar a conta, cara. Deixa ele pagar a mas conta. Mas o do trem é legal. Take no trem. Take no trem é legal. O Liam Neeson, eu vi ele na entrevista, ele falou assim, cara, que perguntaram, você virou um herói de ação depois de 55? Aí ele falou assim, cara, não fale isso alto, porque... Um dia as pessoas vão descobrir que... Entendeu? Que eu sou um idoso. Não, tipo assim, eu não mas sei... Mas ele já fazia filme de ação antes. Ele fez Darkman. Ele fez Robbie Roy. Não, ele tava sendo mais humilde, que ele tava assim, eu não quero... Tipo assim, um dia vão descobrir que eu não sou um cara de ação e que estão me chamando e eles acreditaram que eu sou, entendeu? Porque o público gostou dele. Não existe isso, cara. Com o advento das armas de fogo, a idade não importa mais. Veja bem. Não começou nessa idade, mas meu querido Crush Tontra... Charles Bronson era um velhinho quando fazia Desejo de Matar. Era um velhinho, é verdade. Mas ele não... Não, ele fazia Western, ele era novo. Ele fazia Western. Ele fazia filme de máfia. Não, então, é isso que eu falei no começo. Ele não começou velho, mas quando ele fazia Death Wish, ele era um velhinho girando a máquina fotográfica pra assaltarem ele, e ele pegar uma arma de matar búfalo, né? Ele era arquiteto, cara. E atirar no meio das costas de um batedor de carteira. Cara, mas o Desejo de Matar, ele não se encaixa em nada em filme de ação, porque é um filme de ação que o protagonista não se move. Ele não corre, ele só anda, cara. Ele bota um monte de ferrolho lá, de parafuso, de moeda, dentro de uma meia e dá porrada nos punks, velho. Como é que ele não se move? O Robocop se movia muito menos, inclusive. Cara, e eu digo mais, o Desejo de Matar, ele, assim como tem o John Wick, é pra novas gerações, Desejo de Matar é um idoso matando jovens. O que é um desejo muito idoso, cara. Queria levantar um outro filme velho, mas que revolucionou na época. Face Off. Não. Esse filme eu gosto porque ele é ruim. Não. É o maior número de cenas de ação por segundo. Não, esse muito filme brega, tem, cara. É um encontro de dois mundos, que é John Woo e Nicolas Cage. E John Travolta, são três mundos aí. Exatamente. É muito bom. Eu queria falar um negócio, antes da gente se aprofundar nessa loucura, eu queria falar um negócio sobre o John Travolta. Não, nem precisa, era só isso mesmo que eu queria falar. Não, mas eu queria falar um negócio sobre o John Travolta aqui, porque esse filme tem coisas legais, realmente, a atuação do Nicolas Cage. Isso é sempre uma coisa legal. Quando ele fica em conflito, se ele é o vilão ou o herói... É muito foda, incrivelmente foda, de horrível. E tem as cenas de ação com música clássica que são legais também. Tem as pombas do John Woo. Mas o que eu queria falar é o seguinte: o John Travolta, de todas as celebridades que gastam dinheiro com merda, né? Que torra dinheiro em iate, em sei lá mais o que, mansão, tigre. Academia, tigre. Ele foi o cara que fez a melhor extravagância. E assim, ele ficou rico, ficou milionário, certo? Aí ele, eu gosto de pilotar, eu queria pilotar um avião comercial. Ele comprou um Boeing. E ele tem um Boeing estacionado. Mas ele virou piloto. Mas ele tem um Boeing dele. Tá, mas a galera anda nesse avião ou ele... Ele anda quando ele quer. Tem uma casa dentro do Boeing. É. Ele viaja, quando ele tem que viajar com a família ou com o trabalho, ele vai no próprio Boeing pilotando. O Bruce Dixon também. Também, é. Esse aí eu respeito. Ah, Tucano, eu sei que você é fã, Tucano. Eu sei que você não. Agora, o que tem a ver você pilotar avião com ser vocalista de uma banda de heavy metal? Nada. Então isso não influencia. Você sabia a vida do cara nesse nível de detalhe? Ele é esgrimista, historiador, empreendedor, piloto comercial, tem mestrado. Imagina se não fosse fã, hein? Yippee-ki-yay, motherfucker! Aventureiros barra proibido. Tucano vai defender. E esse aí não esbarra no super-herói, não? É, que eles voam. É uma mistura de fantasia. No final, quando eles estão loucão. Na verdade, não voa, né? Eles pulam. Você falou que 10 metros tá... Ele só pula por cima do caminhão do Jack Burton. Não, o cara voa. Aquele cara dos raios elétricos lá, o Raiden lá, ele voa. Não, pô. Ele também dá um pulinho que nem o... Não, ele vai subindo devagar, assim, com os raios no final. Então, mas é 10 metros. Ah, mas daí é voo de anime, que é só pra fazer pose. É. Entendi. Não, mas pode ser que não seja filme de ação. Tem que ter uma... Não, mas daí seria o quê? Seria do quê esse filme? Se não é de ação? Ah, ele é um filme de ação. Eu não sei se ele é bom o suficiente pra estar aqui. A parte ruim dele é que ele é muito estereótipo, que tem a mocinha em perigo e eles têm que salvar. Na verdade, tem duas, né? Por falta de uma, tem duas. Vou citar isso aqui novamente, porque a gente tem uma convergência de público, mas tem públicos diferentes também nessa gente. Sabe o vilão? Qual o nome do vilão? David Lopan. Então, o cara é um chinês milenar. Como que um chinês que tem mais de 1000 anos se chama David? Não. Ele é o Lopan. David Lopan é a forma dele velhinho de cadeira de rodas, que é um empresário que tá nos Estados Unidos. Ah, viu? Eu falei que era um nome inventado. E quando os chineses vão pros Estados Unidos, normalmente eles colocam um nome extra pras pessoas saberem pronunciar. Exato. Olha aí, uma especialista falando aí, ó. Tipo Bruce Lee, olha só. Peraí, mas Lopan não é tão difícil assim. Nem Lee, caralho. É, mas não sei. Sei lá. Cara, mas a gente é americano, né? Todos os meus colegas da universidade na Alemanha, metade era chinês e quase todos tinham nome ocidental. Olha aí. Mas ok, gente, mas eu tô falando de um cara que tem 1000 anos, não um cara que tá na faculdade e é na Alemanha. Ele era Lopan e quando ele precisou aparecer, tem o RG, né, uma carteira de motorista, ele botou David. É o nome fantasia da empresa dele, cara. Exato, é isso aí. A história é o cara querendo só se rejuvenescer, é isso. E aí o Jack Burton vai se meter em altas confusões. Que voltamos ali no que o Leonel falou, né? É um desejo bem de velho. Não, mas assim, querer rejuvenescer, ok. Todo mundo quer. O Tucano tá aí fazendo tratamento pra crescer cabelo. Jovem Nerd usa boné. Tá tudo certo. Cada um rejuvenesce como pode. O problema é você querer sacrificar seres humanos pra rejuvenescer. Esse aqui é o problema do filme, aí né? Aí que tá a ação do Exato. Jack. Se fosse um velho fazendo botox e limpeza de pele, ninguém estaria matando ele dando tiro. Exatamente. Mas isso é o seu conceito no século XXI. Como você mesmo disse, ele tem 1000 anos. E há 1000 anos atrás, talvez não fosse tão ruim você matar uma pessoa pra você pegar o sangue dela e rejuvenescer. Já diriam os vampiros. É até uma causa nobre, as pessoas morriam por muito menos que isso há 1000 anos atrás, meu Deus. Olha aí. Ah, e o filme tem Kung Fu, tem armas orientais, os três tempestades usam facas Gukri, que são indianas, não são chinesas, mas tudo bem. Tem caminhão, que é um ponto. Tem caminhão, tiroteio. Pô, então aí vocês estão dando ponto pro Terminator, malandro, que tem caminhão também. Exato. Tem caminhão e tem nitrogênio líquido ainda, quer dizer, só melhora. E no esconderijo do vilão do David Lopan tem escada rolante com neon. Isso é uma parada incrível. Ele tem uma cabeça de demônio com neon. E tem um beholder, um filhote de beholder. Tem um beholder, tem um bicho papão também que tá dentro de um hotel. Pega carona com o Jack Burton no final. É verdade. Aquele gancho pra continuação que nunca aconteceu. A gente pode ficar até amanhã falando das coisas boas desse filme e não vai acabar. Só não sabe se é um bom filme de ação, mas coisas boas ele tem. Yippee-ki-yay, motherfucker! Você se ligou que os maiores heróis, tirando o Arnold, os outros grandes brucutus não estão aqui em nenhum desses filmes? Caraca, é mesmo. Então, eu queria levantar uma coisa, bem lembrado, eu tinha pensado nisso. O The Rock. O cara não tem um filme de ação que marca ele. Fala, puta, o The Rock, esse filme aqui. Já repararam? É, porque, por exemplo, esses filmes da franquia Fast and Furious, eles viraram paisagem. Eu não vi Hobbs & Shaw ainda. pra dizer que não vai marcar. Não, mas é uma franquia que ele parece bom. Ele não criou essa franquia, né? Mas agora é dele. Esse aí ele é o protagonista. Ele é o Jason Statham. Não, tudo bem, agora é dele, mas assim, sempre vão lembrar do Vin Diesel e tudo mais, né? O Toretto e tal. Uh-huh. Ele não tem nenhuma coisa realmente marcante que, como esses que a gente tá citando. Como o Rambo, como o Estranho do Futuro. Pior que o Rambo nem é tão marcante assim que não tá aqui nessa lista. É verdade. Não, é que a gente falou que era filme de guerra, né? O Rambo 2 ou não. É, o Rambo 2 é, mas o Rambo 1. E o Stallone Cobra é filme de ação? É de tira, é de tira. Stallone Cobra é de ação, mas é uma merda. Olha só, eu quero trazer um filme antigo de ação que a gente tá esquecendo aqui, que eu quero botar no hall de um dos melhores filmes de ação já feitos. Warriors. Ah, aí pegou pesado. Guerreiros. Guerreiros. Selvagens da Noite. Aí pegou pesado. De 1979. Esse é outro que a gente pode ficar 2 dias falando das coisas boas e não acaba. Cara, esse é um filmaço. Olha, é um filme de fotografia e direção incríveis. Exatamente. Ele é um filme de 1979. É um filme baseado em um quadrinhos underground, que era pouco conhecido. Baseado em fatos reais Warriors. Também, porque Nova York nessa época era assim, mano. Porque Nova York dos anos... O que acontece? Nova York dos anos 70 era... Caos. Era um caos. Era corrupção policial, gangues, violência pra caralho, tráfico de drogas. A cidade era uma merda. E aí, né, nos anos 90, 80 e 90... Giuliani. Rodolfo Giuliani foi lá com tolerância zero. Que foi muito criticada por ser meio, né... Mas deu certo. Mas deu um filme ali, no final deu certo. Que Nova York era impossível. Pra quem quer entender essa época, tem um filme muito bom do Al Pacino chamado Sérpico, que mostra um policial que vai denunciar outros policiais corruptos e mostra bem a realidade. E Taxi Driver também. Né? Também, né? Totalmente. Mas o Taxi Driver é só de um maluco psicopata, né? Desejo de matar também. Desejo de matar, é isso aí. Desejo de matar reflete também. E aí o que acontece? Nos anos 70 teve esse quadrinho de Warriors, que era uma extrapolação dessa ideia das gangues. Isso. E era uma coisa meio... Não era super-herói, porque ninguém tinha super-poder, mas tipo, tinha a gangue dos Baseball Furies, os caras que se vestiam só de jogador de beisebol. Era uma coisa meio carnavalesca, sabe? E inclusive aí... tem um filme também que representa essa época, que o metrô de Nova York era tão violento que isso é real. A galera se juntou e fez uma gangue do bem, vamos chamar assim, de pessoas que protegiam o metrô. Olha aí. Eles aprenderam a lutar e eles... Protegiam inocentes no metrô? É, eles ficavam cada um num vagão. Caraca. Eu não lembro o nome desse filme, se alguém lembrar, me manda aí no Twitter. Eram vigilantes, né? Eram vigilantes. Primeiro filme de super-heróis da vida real, isso aí. Pras vias de metrô mais perigosas. Eles usavam a mesma camiseta. Era uma gangue. Uma gangue do bem. E era só pra proteger as pessoas. Eles tinham até um esquema que eu lembro do filme que era. Quando o metrô parava em uma estação, todos eles saíam pra fora da porta e olhavam pros lados pra ver se tava tudo bem com todos os vagões. Não. E aí quando um deles não saía, opa, deu merda, o cara tá lá. E todo mundo ia pro vagão. Caraca, ajudar. Um cara da gangue por vagão. Era uma parada. Não, mas não era em todas as linhas, né? Eram as mais problemáticas, né? Porque tem 280 estações de metrô em Manhattan. E 53, exatamente. Aí eles estão maiores que o Sirius lá. Exato. Aí a história, pra quem não conhece a história, é... Can you dig me? Can you dig it? Can you dig it? Exatamente. No início do filme, o Cyrus, que era um líder de uma das gangues mais influentes de Nova York, ele chama todas as gangues de Nova York pro Central Park e fala assim, ah, galera, nós somos 20 mil, sei lá, e tem muito menos policial em Nova York do que temos de nós. Então a gente pode meio que tomar a cidade. E aí ele é assassinado durante essa reunião e aí... Quem mata é o Alan Proche com o cabelo do Tejá. O Alan Proche. Ele bota a culpa nos Warriors, que era uma... Foram eles! Foram os guerreiros! Foram os guerreiros! A dublagem desse filme é tão maravilhosa, cara. E a história do filme, os guerreiros, os Warriors eram uma gangue de Coney Island, que era bem longe, 1 hora e tanto de metrô de Manhattan. E eles foram, né, incriminados. Eles eram inocentes, né, não mataram o cara, foram incriminados. E a história toda, eles tentando... Uma madrugada, acontece nessa madrugada, deles tentando voltar pro bairro deles, lá pra Coney Island. Eles estão seguros lá. E todas as outras gangues culpando eles, querendo matar eles. Então o filme é isso, é uma grande fuga, com várias gangues querendo matar os Warriors, e eles se dividindo, fugindo da polícia e das gangues e tal, até chegar na casa deles. E aí, mais maneira é, porque tem várias cenas de luta maneiríssimas. Incríveis, né? Lutas francas, porradaria do banheiro, do metrô. Nossa, essa é muito, é uma das cenas de porrada mais fodas, porque ela é muito real, não tem, sabe, a porrada que, quando o cara dá uma pancada no taco de beisebol na costela do outro, você sente. Você sente. Não tem aquele efeito sonoro ultra extrapolado. O o efeito sonoro que você ouve é a costela real do cara quebrando. É muito incrível. É um filme muito maneiro. E existe uma versão do diretor que foi feita depois, como o filme é baseado em quadrinhos, onde a transição das cenas principais do filme, eles meio que transformam, eles dão uma pausa na cena, transformam em quadrinhos e aí vira paz. Eu não curto, eu gosto mais da versão. É, tem a versão original que não tem nada disso, mas tem uma, só pra vocês saberem. Mas é maneiro que aí no final eles chegam em Coney Island, né? E aí o lugar é uma merda, Coney Island, né? Um lugar extremamente decadente. Já era naquela época. Até hoje. É, hoje ainda a gente foi lá. Era um lugar que era super, tinha lá os piers e os parques, era um lugar super frequentado por famílias e tal, mas que... E virou meio decadente. Exatamente. Exato, né? E ele fala, caraca, isso tudo pra voltar pra essa merda. É um final muito bom. Ainda é um filme que marcou a época. Marcou a nossa... Nós aqui, nós seis. É, tem a narradora... Acho que a Catiucha nunca viu. Que é isso? Olha aí, respeito. Eu falei guerreiros aqui no começo, me respeite. Não assisti na época que saiu, né? Mas os reruns estão aí pra isso. Tem a narradora de rádio que fica narrando a aventura dos guerreiros voltando pra casa. Que é a inspiração total da Armação Ilimitada. A Armação Ilimitada foi totalmente inspirado nisso. Se você viu a Armação Ilimitada, era... Black Boy. Você viu a Armação Ilimitada também, Catiucha? Acho que... Não, essa era... Acho que ela... Não, esse aí não. Ah. Caraca, sério. Eu tava quase falando. Eu acho que a Catiucha mente a idade. Deve ter um cinquentinha. Mas, ó, Warriors é... Eu acho incrível porque isso. É um filme simples, um filme que foi relativamente barato. Não tem efeito especial, não tem nada. Todas as porradarias são mega, sabe, simples. Assim, você sente que é a porrada de verdade. Não parece uma porrada coreografada, entendeu? É um dos melhores filmes de ação, que, na minha opinião. Realmente foda. E é um negócio meio tribal, né? Assim. Total. Totalmente tribal. Tem essa história do colete, eles estão nus. É muito louco isso. Eu já vi na versão original, dublado em português e dublado em espanhol. Nada é como em português. Não, os dubladores brasileiros são muito bons, cara. Quando eles estão inspirados... Olha aqui, galera! Encontrei Coney Island! Tipo, é muito bizarro, porque o cara vive no metrô. O cara vive no metrô. Como é que ele precisou encontrar Coney Island no mapa? No mapinha do metrô. Que turista, cara. O Alan Proust, quando chega lá, em inglês, ele é... Warriors, come out and play it! Em português, meu Deus. Guerreiros, venham brincar, guerreiros! E em espanhol, é uma voz mega grossa, assim, Guerreiros. Vengam jogar, guerreiros. Vengam jogar. Não, mas em português tem um detalhe que é... Isso. Tem o guerreiros, vem aqui brincar umas três vezes, aí no final ele... Guerreiros, vem aqui brigar! Ainda tem esse... Não. Ele manda um diabo no final. Não. Tem uma sutileza maior ainda, que no finalzinho, depois desse brincar, ele fala assim, guerreiro, por que você não quer aqui brincar? É muito bom, cara. Guerreiros, por que vocês não vêm brincar, hein? É muito bom. Yippee-ki-yay, motherfucker! Eu queria levantar um filme, aí eu não sei se ele é tão de ação, eu acho que é o Predador. Não, é, puta filme de ação. Ele vai ele aqui, é, ele pô. É de ação, pô. Ele tem que ser citado aqui. Sim, o Predador é um clássico imortal. É, vocês já citaram o Alien, então criaturas sobrenaturais, assim, são permitidas, mas é que, né? O Predador 2 com o Danny Glover não é melhor? Peraí, Tucano. Não, vai se ferrar, cara. A Catiucha falou que alienígena é criatura sobrenatural. Na tua cara. É criatura cara. Sobrenatural. Na tua cara. Mas Aquele ali é. O Crash Trontra é. Não é Grey, não é reptiliano. É não é, Crash Trontra também é. Ele é etéreo. Ah, é. Astasteran. Tá se perdendo na sua mentira, hein? Tá se enrolando aí. Não, o Predador é um clássico imortal também, incrível. O Predador 2, a gente até gosta e tal, mas ele é muito inferior ao primeiro, é claro. O primeiro é uma coisa única. Não tem aquele comprimento, né? Porra, Dylan! You son of a bitch! You son of a bitch! Tipo, testosterona explodindo, né, cara? Porra, meu irmão. Tu sai do cinema mais forte. Não, e aquilo que o Tucano falou do vilão, a gente pode dizer aí que o Predador, desses todos esses filmes que a gente falou, o Predador leva o T-1000 também, hein? Levava o T-1000 embora. O quê? Você acha que derrotava o T-1000? Não, de ser pior, né? Não, eu acho, mas, não, eu acho que o... Mais temido? Eu acho que o Predador é mais sinistro que o T-1000, cara. Mais temido, assim, né? É. Acho que, cara, nos quadrinhos eles fizeram muito isso e o Predador sempre apanha de todo mundo, cara. É, então... eu também tem que acabar, cara. Realmente, é o que o Leonel falou, talvez quando se repete muito. Ninguém mais tem medo do Predador. Eu não lembro mais como é que eu vi Predador 1, se eu tinha tanto medo assim. Eu lembro que as mexicanas tinham muito medo dele, né? El Diablo, El Demônio. Todo mundo tinha medo do Predador, cara. Inclusive o Schwarzenegger, ele sai correndo, pula na água. Cara, você já viu o Schwarzenegger com cara de medo em filme? Tem no Predador. É, boa. Ele tá coberto de barro, de lama ali, fica com a cara de meu Deus. Tem frase de efeito também, né? Tem, você várias. É muito feio. Não, desgruda daí. Get to the chopper! Tem várias. Nossa, caraca. Não, muito e bom. Esse filme é legal também porque ele começa como um filme de guerra, aquilo que a gente tava falando de mudança de clima, né, durante sim. o filme. Ele começa como um filme de missão de guerra, são os combatentes indo matar aqueles rebeldes lá, sei lá, aqueles caras eram guerrilheiros, e aí de repente vira uma caçada contra eles, né, de um alienígena. Exato. De um ser sobrenatural, isso é muito louco. Vira um filme de sobrevivência, né, e no final, os arcos são muito bem feitos, né, que o primeiro é incursão, aí o segundo arco é a caçada, né, e vai pegando um por um, e o terceiro arco é a reviravolta, né, o fight back, ele lutando pra sobreviver, se armando, fazendo as armadilhas. Importante também destacar a trilha sonora incrível. Sim, sim, é incrível, de Alan Silvestre. Não, e o legal é que o Predador 1 não explica direito o que é o Predador. Isso que é maneiro, entendeu? Você não precisa explicar. O Predador 1, ele é tão foda, e o Marcelo pode falar disso, que o Marcelo trabalha com colecionáveis. O personagem, ele é tão marcante que ele sobrevive a todos os filmes ruins que fizeram depois dele. Sim, sim. E sem medo de errar, ele é o melhor design de alienígena já criado no cinema, na minha opinião. Não tem um alienígena com um design mais legal. Mais que o Xenomorfo? É mais legal. Eu acho ele mais... É porque o Xenomorfo é animalesco, né? O Predador, uhum. ele tem armas, ele tem recursos tecnológicos. É, mas ele é bem... Ele é muito humanoide. É, isso é verdade. Sim. Mas ele é muito humanoide. Eu não sei. Não sei se é o melhor. Pra mim, ele é o melhor, assim, mas sempre quando falam de designs de alienígena, sempre vem o Xenomorfo e o Predador, né? Tem um filme de ação que poderia ser Predador, tipo, o começo poderia ser o melhor, que merece ser pelo menos citado, que é Comando para Matar. Não. É muito ruim. Mas é ruim, cara. É só a memória afetiva. É, não é. A gente já fez zona de spoiler. Não. Bem ruim. É bem fraco, cara. Bem fraco. Leonel, tamo junto, Leonel. Não vê, não. É o mesmo figurante com bigode, sem bigode, com bigode ao contrário, cara. É horrível. É muito. É o Brad Mercury de Chainmail, maluco. É muito ruim. Ele é bom porque ele é ruim, mas não é um bom filme de ação, cara. Outra categoria. É outra parada. Eu quero trazer aqui um herói de ação de verdade. É. Que a gente tava falando que o The Rock não tem, não sei o que lá. Eu vou trazer aqui o cara que apertou minha mão com as duas mãos. Ethan Hunt é um puta herói de ação. É assim. Todos os filmes de Missão Impossível são fodas. Cada os filmes de ação melhores. Fodas. É incrível. O Tom Cruise dominou os filmes de ação. Não que seja o tipo, único. Tipo, o Missão Impossível, ele acabou com James Bond. Acabou. Pra mim, acabou. Então, é verdade. Quem acabou com o James Bond foi o Daniel Craig, cara. Os filmes novos do James Bond, pra mim, não chegam aos pés de qualquer Missão Impossível. Em termos de ação. Mesmo aquele que ele bate lelê com a arma? Com a pistola? Bate lelê? O que que é isso? É, embaixadinha. É bem ruim. Esse é muito ruim. O 2 é muito ruim. Mas ele é uma coisa à parte. Esse é ruim demais, hein? É a parte, porque é John Woo. É loucura do John Woo. Pombas e... O último é incrível, cara. O último é incrível. Esse último... Caraca, o último é muito bom. É muito bom. A partir do 3, ele só melhorou. Só... É uma obra, cara. Eu quase que eu perguntei quando vai ser o próximo. É sério agora. Maratonar. Que babaca. Quando eu perguntei pro meu amigo, Tom Cruise, quando é que vai ter o próximo? Vai ter. Vai ter até ele morrer, cara. Vai até morrer. Mas vocês falam isso também só porque o Tom Cruise faz as próprias cenas de ação. Não, cara. As cenas são extremamente bem feitas, cara. É incrível a perseguição de moto na cidade, cara. É muito incrível. A cena de luta do cara no banheiro, do super-homem lá, do Cavill, puta que pariu. O cara dá reload nos braços, não lembra? Ele faz tac-tac. É. Não. Missão Impossível não é uma categoria à parte, junto com 007? Então, poderia dizer que é filme de espionagem, então, mas é porque ele tem muita ação. Muita ação, cara. E é contemporâneo aí. Não, é. Ele tem muito mais ação. Muito mais ação que espionagem. Não tem espionagem quase. Assim, você tem umas pessoas escondidas ali de vez em quando, mas... Não é espionagem, ele salvou o mundo. São coisas diferentes de espionagem. Ele tem parte de espionagem bem maneiras, aquele que... Olha só pra deixar claro aqui, Missão Impossível, James Bond, nenhum desses filmes é sobre espionagem, na verdade. É, verdade. Esses dois filmes são simples do cara salvando o mundo. Nenhum deles é espião mesmo. É tipo os Bourne também. Eu acho que é... Espionagem é só um contexto. Não, e mas o Bourne é fraco. Comparado, ainda mais comparado com o Ethan Hunt, Jason Bourne é um merda. Meu Deus, que é isso? É, Catiúcho, tô te falando. Que é isso? Acredita, aí, acredita aí no Azaghal. Uhum. Mas as partes, olha, as partes de espionagem do Missão Impossível são muito legais, porque elas trazem elementos novos de espionagem com modernidade, com tecnologia. Aquela cena de Dubai que eles estão imprimindo, fotografando e imprimindo dentro da maleta lá o contrato, a parada, enquanto os caras estão fazendo um encontro falso no outro andar. Muito legal, muito legal. Cara, eu lembro do primeiro Missão Impossível, porque eu assisti, eu sou velha assim, a ponto de ter assistido Missão Impossível. A seriado. É. Não é possível. Não era do nosso tempo. Não, mas assisti... passava de novo. É, eu também. Passava, passava sim. Não na época, eu via depois, reprise. Aí eu, assim, eu até achava legal a série, só que ela tinha um ritmo muito lento, né? Bem antiga. E pegou a franquia dessas, que quase ninguém conhecia e dava valor mais. E ele transformou a parada. É uma série incrível, cara. É incrível. Muito maior do que a série hoje. Muito maior. Hoje Missão Impossível é Ethan Hunt, é o Tom Cruise, entendeu? É. Eu amo Missão Impossível, mas eu odeio que todo mundo fala, ah, mas é melhor que James Bond. Não é, cara. James Bond é melhor que tudo. Não, não é. Leonel, não é. Não é. Quem chamou o Leonel pra esse programa? O Leonel já falou. O Leonel já falou de uns 15 filmes que são o melhor de todos, tá ligado? Quem chamou o Leonel? Porra, tu tá com opiniões muito equivocadas, cara. Tadinho. Não mexe com ele não, que ele vai matar teu personagem no próximo podcast de RPG. Primeira cena é um tiro na testa, não vai ter nem que rolar dado. Yippee-ki-yay, motherfucker! Sabe o que eu tava pensando aqui? Tem a ver com filme de ação, mas a Bella se deu muito bem nessa história. Porque a fera era muito likable, cara. Eu queria ver se a fera tivesse a cara do predador. Se ia rolar essa paixão aí. Não ia rolar, né? Não ia rolar, cara. Não imagina se o predador fosse a fera da Bela e a Fera. Meu Deus. Entendeu? Eu fiquei chocada por um momento aqui, porque eu achei que a gente ia falar de Crepúsculo do nada. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.